não irá interferir nessa aproximação. São 3216, foi direto para a Serra Vitor 366. Silo Romeo Oscar, controle? Prossiga para o controle. Silo Romeo Oscar, é possível autorizar até 2.500 pés devido aos tráfegos em aproximação para Salvador. Passo para a descida, Silo Romeo Oscar. Controle Oscar, Papagolf. Oscar, Papagolf. Suba, está agora em contato com o radar. Suba e mantenha nível de voo 080 conforme a autoridade. Voo, natural, Delta Foxtrot, prossegue para controle. Fox, acione o código 0156, guia corredores, reporte em direção do corredor Interlagos e atentando a área restrita de Aratu, o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, para ingressar no corredor Interlagos, ingresse pelo corredor Vera Cruz. Após Vera Cruz, foi para Paris para ingresso no corredor Interlagos. O 3604, informo tráfego nessa posição de 1h04m30, é um helicóptero da Polícia Militar, mantendo no 1000 pés, não irá interferir nessa aproximação. Azul 5048, controle. 5048, Femi Torre Salvador, frequência 98.95. Delta Fox, prossiga. Foi instruído a acionar 0156. Eco Delta Fox, foi instruído a acionar 0156. 1 direita, via taxi, Eco, 2-1, decimal, 1. 2-1, livre na Eco, graças. No 556, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. 28 35 251, 551, graças. Oi, tráfego avistado, cheque, trem de pouso, vento 1.40 graus, 0.9, pouso autorizado. De pouso, a posição no 0.2.0.14. Tem restrições? Deixa para 4 mil pés, altímetro na 0 no 5. Chame Torre Salvador, frequência 98.95. 118.95, Torre, boa. Torre Salvador, bom dia, então 3604. 3 milhas do Serra Vista 372. Vista 3604, tráfego avistado, continua aproximação, aguarde a presença para o pouso, tráfego 7, cruzou a captura, uma vez. Guarda, Vista 3604. Meu, Eco Mais Rei, acione identificação, chegada Mari autorizada, voe direto para a posição ISAP e desça para nível de voo 050 e QNH 10 no 5. Autoriza pro do destino como Oscar Papa Gol? Afirma para o ideal, Oscar Papa Gol? 242. E 242? Tiro. Só 3604, vento 120 graus 089, ajuste altíssimo 015, Rio 15, pouso autorizado pistão 0. Livre pouso na pistão 0, só 3604. Quando trata de uma posição de 12 horas, 8 milhas, é um helicóptero mantendo sobrevoo a 1 mil pés, helicóptero da Polícia Militar, não irá interferir nessa aproximação. November Hostel Week, apenas para confirmação, o sobrevoo em Ituaçu será o Zona 543 e o estimado para pouso é Zona 629. Chame o centro Recife para serviço de informação de voo e alerta. Na frequência no 28.8, alterna no 26.0. Na 4.7.4, acione identificação, chegada à área autorizada, reduza para 2.5.0 nós e desça até o nível de voo 0.7.0, altímetro no 0.5. Tapa, Bravo, Golf Golf. Tenha identificação, chegada à mão autorizada. Desça até o nível de voo 220, descido ao tráfego anterior, com o centro Recife mantendo o nível de voo 220, Alfa Tango 72. Aguarde para prosseguir na descida. Desça até o nível de voo 120, altímetro Salvador na 095, autorizado chegada à AMAN. Os 230, na descida, está autorizado velocidade indicada máxima de até 200 nós. Zero negativo, mantenha o perfil correção, mantenha a chegada. São 3604, solo 22, direita via Foxtrot, chama solo em 121, decimal 1. Vira na Foxtrot à direita, chama 21, 1, boa. Boa. Eco Delta Fox, mantenha a broadcast, chama o Salvador, frequência 118, decimal 95. Passarela 2230, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 160, seu limite é radial 290 de Salvador. Já temos Airbus da TAM com 9 milhas agora captando no zero. Para evitar o pouso simultâneo, faça uma espera com um raio de curva longo para evitar a aproximação simultânea com este Airbus, vê? Ok. Sobre a curva esquerda, da presente, curvando à esquerda, faça um 270 para interceptar, tráfego já avistado. Faça com um raio longo, um raio um pouco maior para evitar a aproximação simultânea com a pousada. Beleza. 270 para a esquerda, reportará interceptando no 7. 3262, 14? Vai, 3216. 3216, tráfego à esquerda, um Papa Alfa 31 no Navajo, mantendo afastado em torno de 4 a 5 milhas, espera visual no 1510. Aguardando o seu pouso para aproximação para o pit 17. Tráfego avistado, cheque o cliente pouso, vento no 30 graus 109, pouso autorizado. Eu recuo, 3216 da Capa. Capatango Lima Delta Mike, acionamento autorizado, chama para o táxi. Bravo Charlie Golf, deixe mantenha o nível de voo 120. Bravo Golf Golf. Correção, Bravo Golf Golf, deixa para o nível de voo 120. Passarela 2230, reautorizada, descida para o nível de voo 130. Chame sinal checado. Sinal no site da São Paulo. Sierra Romeo 22, passando nível de voo 090, em subida 105. Bravo Golf Golf, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 7 milhas e meia, rumo noroeste. É um Sierra Romeo 22, passando nível de voo 095, em subida 105. Bravo Golf Golf, mantém a chegada, aguarde para sequenciamento. Eco Mike X-Ray, Eco Mike X-Ray, desce para 25.00 pés, altímetro no 025. Voe para o Serra de 366, autorizado a sinal do procedimento da RENAV, reporte passando o meio. Antes que a Papagolf não se quebrou por quantas milhas? Delta Fox, tráfego avistado final no 7, continua aproximação, aguarde o eixo livre. Qual? Descida 060. Bravo Golf Golf, reduz a velocidade de casa para 220 nós ao cruzar o nível de voo no 50. Vai seguir como número 3 na aproximação. São 47 no 4, desça para o nível de voo 050, QNH 10, 15. Pronto, 17, é que dessa forma. Golf Golf, reautorizado descida para o nível de voo 060, QNH 10, 15. 060. Pouso autorizado. Golf Golf e inicie redução imediatamente para 2209. Posição 27, direita via Fox Trot 121 decimal 1. 121-1-3269 da tarde. Alfa Romeo, Vitor, Eco Tango. Sub mantenha o nível de voo no 05 para serviço de informação de voo e alerta. Chame o Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Vitor Eco Tango. Eco Mike X-Ray, confirme a velocidade indicada. Papa Golf, reporte retornando à proa do destino. Passarela 2230, reautorizada a descida até o nível de voo 080. Para o 080-2230. Só 47 no 4, vai seguir um Charlie 525 na aproximação, agora com 2309 indicada. Esse para 2500-10. Stan 47 no 4, voando para a Serra de 366, reporte passando o mesmo na final do procedimento RNAV da Cispera 0. Lima Romeo Oscar, voe para, para a SEASA da presença. Golf Golf, desça para o nível de voo 050. Lima Delta Mike, cruzamento autorizado, táxi via Quebec, Mike, na Taxi Lima, mantém a posição, chamando o solo em 121, décima 1 para ingressar no pátio principal. Lima 2, tráfego chegou. Guardião 05, devido agora a 4 traços em aproximação para a piscina 0, mantenha o máximo de altitude neste setor de 1.500 pés. Seu controle? Rei, apenas para informação, há um traço nessa posição de 1 hora, um helicóptero da Polícia Militar, mantendo 9 mil pés neste setor, não irá interferir nessa aproximação. Eco, Mike, se recupera o controle. Apenas para informação, há um tráfego próximo ao Serra Vida 366, um helicóptero da Polícia Militar mantendo 9 mil pés, não irá interferir nessa aproximação. Opa, Pax, você arima. Papapá, Bravo Golf Golf, Federação para Sequenciamento, curva direita para o 150, seu limite será a radial 260 Salvador. Bravo Golf Golf, descida autorizada até 4 mil pés, QNH 105. Reautorizado descida para nível de voo 050, QNH 10 no 5. Para 050, 2230. Avião. A esquerda via a pista autorizada, o táxi, você pode chamar de foto aqui, Luciano Lima. Eco Magic Rei, complete final Sony Torre, frequência 98, decimal 95. Planta são 4794, informo o tráfego nessa posição de 12 horas, é um helicóptero da Polícia Militar, mantendo sobrevoo no 1010 neste setor, não irá interferir nessa aproximação, 4794. Passaredo 2230, mantenha a velocidade indicada, reassuma a navegação, vai na proa do Serra Vista 368, passaredo 2230. Proa 2368, mantenha a velocidade 2230. No través da cabeceira 17, o parte 4. Então aqui está em visual, se possível então prosseguir para a cabeceira 97. O Kilo Serra Lima decolaria de imediato. O papá, o meu é como é que eu sou? Eu estou com o King Air alinhando pista no 7. Autorizado então o circuito para a direita, aguarde para a base. Sebastião, ingressando, dando vento aqui na base, está 17. Pela direita, ok? Pela direita, autorizado o circuito. O tráfego já vai iniciar a decolagem pista no 7. Na sequência, gira a base. Ok, na escuta, na guarda, na SR. Puxa, na minha 2 no 3, decolado 3-2, controle 2-0, decimal 8, voltagem. 2-0-8, obrigado, até a próxima. Eu vou prosseguir para o controle. Pode ligar? Leve 30 com 10, ele declara o céu, Lima. Papai, o meu é como é que você é autorizado o ASO e chama o sinal checado. Coisa na visual, passar para nada, isso aí. Código 01155, voe para o Serra Vitor. Confirme o procedimento que irá realizar. O RNAV, da pista no zero, ou NDB Zulu. Checa o trem de pouso, pista no 7. Vento 130 graus 109, ajuste 1015, livre pouso, pista 107. Vai estar travado, livre pouso, 107, Papá Romeu, Kilo Serra Lima, declarado 3-3. Controle 120.8. Controle 120.8, aqui, Sierra Lima, bom trabalho. Isso aí, Salvador. Boa tarde, bom dia. 1 km, carro 1 minuto da Seara, já visou a conta 7. 1 km, tem condições de incrementar, encostando 1.7? Relativo, você está aqui. Autorizado então, estou com o Airbus da TAM, 12 milhas fora para a pista 1.0, ok? Relativo, para 1.0 ou 3.6? Não, é 12 milhas fora para a cabeceira. Tá. Torre, boa tarde, voo 1790, próximo ponto de operação. 2-3, voe direto Leda, suba para nível de voo 360, está em contato radar. Leda 360. Acho que o Kilo confirma o tipo de equipamento. De 606. Pela identificação, chegada à área autorizada, desse mantém o nível de voo 150, QNH 1095, reduza para 2509. Na 6330, é tudo do controle? Autorizado de chegada Mari, desce para nível de voo 090, altímetro na 05. Chegada. 147-14, chame por Salvador, frequência 98, decimal 95. 6-2-1-3-2-0-40-0. Confirme a aeronave que modulou para o controle. 6-2-1-3-2-0-40-0, formação à frente. Gente, após desvios, voe para Leda. Desvio Leda. Bravo, Golf, Golf, reporte autorizado a sinal do procedimento de nave da pista 0, reporte passando de rádio 366. 366, vai reportar o Bravo. Pode escutar o Kilo, reporte para descida. Da 47-14 na escura. 47-14, aguardando a vez para poder falar. Estão estabilizados no RNAVE da 1-0. Gente, tráfego avistado. Tráfego da curva, final pista no 7, Islander. A menos de uma milha para o pouso. Continua agora a liberação. Você escuta para a liberação. Posição 47-14. Pilo Romeu Oscar, vento 120 graus 109, pista livre, pouso autorizado, pista no 7. Romeu Oscar. Uno 790, declaro 36, controle 120, décimo 8, boa viagem. 208, boa tarde, eu vou com a naval. 790. Média. Mantém o nível de voo 080, estando em controle Léo, frequência no 20, décimo 1. Então 3606, reautorizado descida para nível de voo no 00. A série do 2230, informa que seguirá tráfego nessa posição agora de 1 para 12 horas, 7 milhas, é um Eco 50 Papá com 1.20 nós de grau de sul. Aqui a gente tem duas aeronaves nessa posição aí, certo? A outra posição, a outra aeronave que funciona é o tráfego adicional, na sua posição de 11 horas, meia dúzia milhas, um helicóptero da Polícia Militar, mantendo 9 mil pés em sobrevoo naquele setor, não irá interferir nessa aproximação. Ok, 7, 2, 3, 4. Desça para 2 mil pés, altímetro no 0, correção. Desça para 3 mil pés, 9 escutar o quilo, altímetro em Salvador no 0, no 5. O acionamento autorizado, chama para o taxi. Zero, autorizado a sinal do procedimento aeronave da pista 0, reporte passando a serra dita 366, informe que o tráfego anteriormente informado que irá precedê-lo está agora com 1.60 nós de ground em redução no passaria do 2230, desce para 2500 pés. Gente, desce para 2500 pés, 2230. Canalinha 330, desce para nível de voo 050. 6330, reduz a velocidade indicada para 220 nós. Informo que há um tráfego com prioridade para pouso transportando enfermo, que irá pousar na frente. 220 nós, 6213. Canal suba restrito até o nível de voo 320. 320 restrito, 6213, acionamento na cita de 10. Bravo, Golf, Golf, Sane Corre Salvador, frequência 98, decimal 95. boa tarde, com 790, pessoal da Puca. Uno 790, contato radar, se para nível de voo 370 e via saída Puca. 370 Puca, voo, não, 790. A 3606, reduza para 220 nós, desça até o nível de voo 060. Escotel Kilo, desça para 2000, pés altímetro no 095, autorizado a sinal do procedimento da RENAVE da pista correção. Autorizado a sinal do procedimento NDB Zulu da pista 10, reporte passando Tuna, estabilizado na 101 de Simbra. Ó, Escotel Kilo, desça para 2000, pés. Desça para 2000, agente de Simbra, autorizado a agente de Zulu. A intenção é cancelar mais próximo para o canal do teste. Ó, Escotel Kilo. Passarela 2230, completa sinal, sendo torre frequência no 8.95. 8.95, 2230. Tango Lima, Delta Mike, já são 30 graus, 12 de nós, decolagem autorizada, 5.0. Centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. 2235, bom. Ó, Escotel Kilo, informa que há um helicóptero próximo à posição Duna, mantendo 1.000 pés. Não irá interferir nessa aproximação. Helicóptero da Polícia Militar, realizando sobrevoo no setor. Região 05, mantenha no máximo 1.000 pés de altitude neste setor, devido a tráfegos prosseguindo para a pista 10, descendo para 2.000 pés. 1.000 pés, Serra Lima, que modula para o controle? Autorizado mais direto do destino, Kilo Serra Lima. Zero graus, uma dúvida lá. Fatango Lima, Delta Magda, Cláudio Sinal, segundo controle no 120, decisiva 8, boa viagem. 208, boa, obrigado. Salvador, passarela 2230, está passando uma milha para o 372. Gente, passarela 2230, continua a aproximação, número 2 para o pouso, tá, precede um Fenon, Fenon 100, final curto de uma milha para a captura 0, aguarde, Catalina. Gente, desculpa. Toma aí. Panamia 330, após de TAP, voe para Serra Zica 366 para final do procedimento RNAV da pista 0, deixa sem restrições para 3.000 pés, que é minha na 0. Pode estar, Serra Lima, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 3606, reautorizado descida para o nível de voo 050. Altímetro permanece no 05. Autorizado sinal, entendido, Lúcio, 0, 0, 0, 0. Completa sinal, torre no 8, decimal 95. Gente, 2230. Salvador, Papa Tango, 0, 0, 0, bom dia. O Papa, Papa, Bravo, Golf, Golf, na sala 42, libere a pista direita, próxima, táxi, táxi, chama o sala 21, décima 1. Posso que eu tenho aquilo, reporte para o cancelamento? Ah, com referências visuais, não foi modificação do plano de instrumento, Oscar, acabou. Gente, estou com o Robson 44, decolou a cabeceira 17, com Prua Norte. Reporte visual com tráfego, tráfego está mantendo 500 pés. Autorizado o circuito pela direita 7, chame final baixar travado. A ciente do trago vai reportar baixar travado ao seu telquilo, né? Passaria do 2230, pista no 0, vento 130, graus no 0, nosso, pouso autorizado. Delivery pouso, 2230. Papa, Papa, Lima, Papa, Mike, decolado aos 43, aguarde transferência de comunicações. Com o Pula de CIA India Queen, aguardando a transferência. Para contar os 3 vento 130 com 10. 130 com 10, obrigado. O jet Alfa Romeo aguarde para decolagem no 7. Jet 372 com 3 para a pega aqui Negativo, mantém 366, minha 330. Entendendo. 3606, após o TAP, vou ir para o Serra Vita 366. Hotel Kilo, autorizado circuito para direita no 7, antes não baixar travado. Autorizado circuito para direita, já baixar travado, Oscar Hotel Kilo. Jet Alfa Romeo, decola de imediato. Jet Alfa Romeo, lista decolagem no 7, 130 graus, com 10 nós. Papa Mike, chame controle 120.8, Lima, Papa Mike. Trabalho, Mike Golf Mike, livre acionamento, Shampoo Taxi. Jack Romeo Bravo, livre acionar, Shampoo Taxi, parte 4. Odisseia Índia com Índia, estou com um Mitsubishi transportando enfermo com a base pela direita, pista 17, aguarde para a decolagem. Dois, 2, 3, 0, foram os 4, 5, direita. Táxi, a próxima, a direita, na táxi Foxtrot. Vai ter que estar equivocado quanto ao local de estacionamento? Pode estar aqui à direita, viu? Taxi Eco e chama no solo 21, passeio 2230. 21-2230. Papa, Juliette Alfa Romeo, decolado aos 45, chama em controle 120, decima 8. 208, Juliette Alfa Romeo. Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, check trend de pouso, pista no 7, pouso autorizado, 130 graus, uma dos nossos. Oscar Hotel Kilo. Pouso autorizado, pista no 7, baixado travado, Oscar Hotel Kilo. Autorizado, curvar esquerda na proa de lotar, subida sem restrições para nível de voo 090. Curva na tua proa para vegetal, após a curva esquerda, a proa de lotar, a sessão 090 sem restrições, obrigado por favor. Lima Delta Mike, mantenha, foi para a posição Leda, aguarde coordenação para Vamonte. Então, 3606, após o TAP, desça para 25003, altímetro no 025, e voe para o Serra Vita 366. Gente, após o TAP, 2500, V15, e voo 366, tá? 3606. Bilhete Alfa Romeo, autorizado, dá pra gente voar direto no TAP, subida sem restrições para nível de voo 090. Autorizado para o voo, segura pela TAP, livre acionar 090, livre acionar. Lima Delta Mike, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. Sena 6330, completa final Sami Torre, frequência no 8 decimal 95. 295, boa. Sonamento no pastor está ok? Autorizando a final do RNA, foi mandado 330, longa final da 1-0. Xenem 330, bom dia, tráfego avistado, repórter serviço 372. Pelo setor norte do aeródromo, temos um Robson 44, decolou mantendo o setor norte do aeródromo, afastando-se do aeródromo, ok? Setor norte da ciência. Vai botar o Serra Vita 372, treinamento 330. E aqui, Romeu Bravo, chama o controle 120, décima 8, bom pouso. 308, Bravo. Mike Mitsubishi estacionando aí, o pátio 5, táxi autorizado até a Papá. Reporte, a instrução será táxi pela pista até a cabeceira 35 e lá decola com a sul, ok? Firme 104. Gente. Controle de elevador, Papa Tango, Tank Romeo Bravo, reporte visual com terra e descendente para fogo. Bravo. Direto para o Itapuã. Ah, Marcão, Berga. Nada. Puxando M3-30, informa o Robson 44. Táxi na baixa altura pela pista no 735. A CAP-135 decolará com o todo farol de Itapuã à direita. Pista no 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 9. Pouso autorizado. Deve pouso na 1, 0, Xené 6330. Papa, papa, Mike, 130 com 10. Mike para o solo. Gente, assim que bloquear o farol de Itapuã, transfira com o controle 120 desse ponto até a volta. Até a volta, Bela, obrigado. Completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, boa tarde. Viagem no Bravo, sinal para pouso. Tank Romeo Bravo, frequência livre para pouso. Bravo. Segundo, o pátio é o 4, táxi à esquerda, na sequência direita pela pista em uso. Reporte liberando o pátio 4. 4. Foi bom, azul 4-1-4-4, posso carregar. Posições de decolagem imediato estão logo a pista e esteja liberada. 4-1 no 4-4 azul, aliás, mantém a fase de decolagem de imediato assim que autorizado. Ali. Salvador, boa tarde, TAM 3606, final da RNAV. 3606, fechou a aproximação, guarde o salinho e merda azul tomando posição cabeceiro zero para adequar imediato assim que a pista estiver livre. Positivo. Fechando 6330, solo 51, direita, via Fox Trot 121, decimal 1. Direita, Fox Trot 21, 6330. Azul 41144, reto no 30 graus, uma 2 de 9, decolagem autorizada, pistão 1 no 0. Decolagem 1 no 0, azul 4144. Mike, devido. Está ciente do NOTAM das áreas restritas do litoral e do circuito de carnaval? Do Serra Lima tem frequência livre para pouso. Mike, mantenha 506, da presente voe para a ponta do Maitá, após a ponta do Maitá, está autorizado para seguir para a ilha de Taparica para sobrevoo. Então, o Robson 44, mantendo o litoral, trocou do Axé, um helicóptero. Gente. Do 4144, decolado 53, controle 120, decimal 8, Codesco. 208-4144, ó. Mike, a área restrita devido ao circuito de carnaval está toda. As coordenadas estão disponíveis no NOTAM. No entanto, só está no espaço aéreo controlado e eu estou autorizando, perdão, orientando o senhor que voe para a ponta do Maitá após prosseguir para a ilha de Taparica. Prossiga para o controle. Vai voar no Juliette, Juliette Alfa Romeo, reporte para cancelamento. Juliette Alfa Romeo, regra de voo modificada 21454, suba para o nível de voo 095, confirme estimado para pouso. Controlo Azul 4144, colada se escuta, 23 e quieto. Azul 4144, contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída Arborum. 360 Arborum, Azul 4144. Abatango Serra, Tango Kilo, desça para 25006, voe para Serra Vista 366 para final do procedimento da renave da pista no zero, reporte passando meio no Serra Tango Kilo, altímetro no zero no 5. Azul 4144, voa elefa, vai querer? É presente autorizado, voa direto elefa, 4144. Voa elefa, azul 4144. 62, SL identificação, chegada na área autorizada, voe direto para a posição ITAP, desça para o nível de voo 050, QNH1 na 095. Salvador, voo 2067.010, pronto. Tráfego na sua posição de 2 horas e 5 milhas. É um helicóptero da Polícia Militar mantendo no mil pés. Não irá interferir nessa aproximação. Abatando Serra Tango Kilo, copiou o controle. Serra Tango Kilo, tráfego adicional na sua posição de 1 para 12 horas, 7 milhas, é um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés. Também não irá interferir na sua aproximação. Será Taxiway Quebec, Mike, e até o ponto espera da pista 35 na Taxiway Lima, ok? Juliette Alfa Romeo, estimado de pouso copiado 2755, apenas confirme o indicativo da localidade. Gente. Chega para o controle. Afirmativa. Foi o voo 954, bom dia. Voo 9954, contato radar. Vou para o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via saída PUCA, 954. Voo 2067-190 graus, 1129, ajuste 1015, decolagem autorizada. 1015, autorizada, decolagem da 10, voo 2067. Essa via chegada inicialmente para o nível de voo 060, mantendo o perfil, altímetro no 0 no 5. Tango Kilo, completa final Chame Torre, frequência 98.95. Zona 227, reduza para 2509, voe para a posição ITAP. Gente, é ponto serviço 372, baixar travado, certo, Tango Kilo? 372, baixar travado. Mike, Juliette, táxi até o ponto para a pista 35 pela Taxiway Lima. Mike, confirme posição. Papapá, Mike, Luke, Mike, controle. 2067, declarado 58, controle 120, desse uma outra viagem. 08, controle, boa, 2067, obrigado, boa. 2067. Passando Serra Tango Kilo, pode ser a via 372 baixar travado, vento 120 graus 109, de altitude 1015. Pista 10, pouso autorizado. Controle. Gente, já baixou o travão, então pouso autorizado, vento 120 graus 109, 1015, contínuo. os pousos para abrir o pátio? A BTA. E BTA. Afirmativo, é BTA. Papai, o meu Mike Archibald, pista 35, autorizado alinhar e manter. Do 4144, copiou o controle? Dono 44, semicentro Recife, frequência 128 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. Bastão 05, controle? Bastão 05, controle? Então, é possível a tentativa de uma ponte com o tráfego do Mike Golf Mike? O mesmo não copia mais o controle. Do 050, bom dia, está autorizado. Grato pela tentativa, o guardião 05. Gente, reporte situação, guardião 05. Papá, papá, mais grupo, mais dentro do controle. Tá, mais grupo, mais, serviço radar encerrado, agora a... Uno, se tiver na esquerda do controle, agora Uno 4 milhas na radial 095 de Salvador. ...962, após o CAP foi para o Serra Dica 366. Então 366 ou 962. Voo 9954. Prossiga para controle. Voo 9954, usando o 970. Aguarde transferência das comunicações, 9954. Voo 2067, passe nível de voo 1-1-5, chame Santa Recife, frequência 128-35, alterna no 25-1. 28-35-25, Recife, voo 2067. Gente, o Mike Jack liberou o eixo de decolagem autorizado, vento 130 graus, 129. 1 quilo no solo 02, direito 121, décima 1. Fono 227, é possível a tentativa de uma ponte com o tráfego do papapapá mais golfe mais, por gentileza? Papá, o meu Mike Acosilete, pegou a 03, controle em 120, decimal 8, vou olhar. Mike na esquerda do controle. Mike, você, Mike, confirme o tempo total de voo e chame na frequência 99 decimal 35. Ativo. Mike, é com Juliette. Inicialmente mantenho na meu pé, direto do ensino. Bona 227, grato pela ponte. Não conheço, obrigado. Mike F. Juliette, confirme a Proideal para o destino. Afirme. 290. Mike F. Juliette, confirme o estimado para pouso em Terra November de Abeque, Unicórnio. Do 600, certo. Subir, mantenha o nível de voo 085, voe direto de destino, evite a área restrita da base naval de Aratu conforme notam. Mike F. Juliette. Mike, confirme a posição no momento. Quadro acionado. 0127, da presente voe para Pituaçu, mantendo 500 pés e reporte Pituaçu. Guardião 05, voe para o farol de Itapuã, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 9. Coroa de Itapuã, 102 na licença de Maracanã. 2227, confirme a prova que está mantendo. Nato, coroa, 0610. 1227, livre desvios. Desça sem restrições para 25006, reduza para 2209. 1227. Mantendo o farol de Itapuã. Nova correção, no 2. Confirme a aeronave que modula para controle. No 255, Torre Salvador, Centro Recife, frequência 1. Rosário, Sagirá, Cormorá, no solo controlado, Guardião 0. No 2740, decolado 06, controle 120, decimal 8, boa viagem. 2740. Azul 2740, contato radar, suba para o nível de voo na 70 e via sair da Conde. Via Conde, eu solicito o final 150. Subir, mantém o nível de voo 150, Azul 2740. Obrigado. Azul 2740, copiou o controle? Copiado, autorizado 150. Voo 2067, controle? E teria condições de encurtar, estou com um Boeing da Gol a 12 milhas fora. Gente, agilizando o Guardião. Deixa o meu confirme. Frequência livre para a congelação. Afirmo. Deixa eu mostrar o alerta 12685, alterna 125 decimal 45. Já foi o meu copiou? Desculpe, Mike, prossiga. Ok, Gente, para ingresso no circuito, torre 1895. Autorizada a Renave 110, bom 227. 1227, após desvios, voo Serra Vitor 366 para completar o procedimento Renato, da pistola 0, reporta estabilizado. Trago o helicóptero mantendo 503, aproximando para o lateral da cabeceira 17. Continua a aproximação, aguarde a autorização para o pouso. Tráfego adicional à direita, o Robson 44, mantendo em torno de 503 pelo litoral. Aguarde a autorização para o pouso. 962. Ganha, após o cruzamento do ex-Dono Zero, não interferirá, seguindo para o pátio do Grau Guardião. 3, direto do Grael, autorizado, 140 com 10, chama o solo controlado, 05. Golf Mike, intenção aérea está? Afirma-me. Gente, aguarde a aproximação. 737 da Gol já passou o CAV-372, menos de 5 milhas para 5 no zero. Você pode usar o contrato. Recebe o contrato. Gol 962, piso no zero, pouso autorizado, vento 140 graus, 109, 1015 notícias. Livre, pouso no zero, Gol 962. Golf Mike, após a passagem do 37 da Gol, autorizado a aproximação direto para a Aerostar, aguardando o vento. A 227, torre 2895. 2895, obrigado. Uma boa tarde, bom dia. Aumente. With aircraft short final. Continua, TAP 3605, the traffic and short final, this is a Boeing 737. After the traffic and line up and maintain, prepare to take off immediately. Roger, we prepare to take off immediately. After the point, we will line up and maintain runway 1-0-3605. Salvador, Gondor 27, estabilizado na final, aeronave da 10. Gente, Gono 227, continua a aproximação, repórter CAV 372, baixa travado, Airbus 319 da TAM, tomando posição para a decolagem imediata. Afirma, Jameson, canal 372. Vai, Golf Mike, chama o solo controlado, 130 graus, 129. Aqui. Guardião 05, 0 solo 511, frequência livre. Já, guardião. O 962, o solo 1-1, direito via Fox Trot 21 decimal 1. Direito Fox Trot 21-1, 962. A 3615, Indies 1, 20 degrees, 1 to north, Kinesh 1015, here, contact off runway 10. Kinesh 1015, here, contact off runway 10, 3605. Vai confirmar com 0, solo aos 1-2, aéreo está, ou bate 5, frequência livre. 721227. Gente, 1962, continua com a aproximação, aguarde pista livre. 1227, aguardando pista 227, vento no 30 graus, 129, pista no zero, pouso autorizado. Livre, pouso, bom no 227. 605, airborne at 13, Salvador, control, frequency 120.8. Salvador, control, 120.8, still tuned, 10605. Salvador Control, good afternoon, 10-3-6-0-5, dial departure. 10-3-6-0-5, radar contact zone takeoff, time and maintenance of 9-3-6-0, dial departure. Dial departure 360, request LIDA, 10-3-6-0-5. Clear LIDA. Clear LIDA, 10-3-6-0-5.